6 horas. This is your radio station number one in Brazil. Hey y'all, this is Alicia Keys. I'm Ringo and I play the drums. Well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. One, two, three. From Resende, top of Rio de Janeiro, Rio Sul Radio. Meu sonho era estudar fora, e fazer inglês na cultura inglesa foi meu primeiro passo. Um dia, uma universidade no exterior abriu um concurso de redação. O prêmio? Uma bolsa de estudos. E aí a cultura fez diferença. Me deu confiança, eu participei e sim, ganhei uma bolsa para estudar na Inglaterra. Ai mundo, aí vou eu. Sonhe o que quiser. Conquiste com a cultura. Matricule-se já em Resende Barra Mansa. Através do WhatsApp 98865-1269. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz. Nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica boa nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. Boa noite, no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. É, escuta só. Bacana, hein? O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação. DJ Marcandi. Sacou como é que foi a introdução do programa, né? É uma versão bacanérrima de Left Mind Devices dos Pet Shop Boys. Eu ainda não vi nenhuma versão ruim, não, tá? Essa daí é só mais uma. E mais uma muito bacana, muito elegante, eu diria. Bom, a edição começa assim, né? Ainda terá no primeiro bloco Eurythmics. É, New Order, Gala, The KLF e Black Box. Já deu pra sacar que vai ser sacudido, vai ser gostoso. Então, você pode se preparando aí pra curtir ao seu modo o programa de hoje. É, ou dançando aí no seu espaço remanejado, com a mesinha pra cá, a mobília pra lá, e você conseguiu aquele espaço bacana aí, na sua sala, no seu quarto, enfim, e tá aí se sacudindo. Ou então, sentadinho, balançando o pescoço, curtindo, enfim. I get out of bed at 10:30. Phone up a friend who's a party animal. Turn on the news and drink some tea. Maybe if you're with me, we'll do some shopping. We'll

está ouvindo as mixagens do DJ Marcante. Let the dog die, and she will know. And they say. Versão barulhenta de Ride on Time dos Black Box. É, chamada de Jake Paisley Remix 2007. É, velhinha e barulhenta. Bacana. Olha só. Isso dá uma vontade horrorosa, né, de dançar. Aliás, não existe vontade horrorosa de dançar. É uma vontade absurda de dançar. Pelo menos, como eu sempre digo, de balançar o pescoço. É. Também tivemos aí The KLF com 3AM Eternal, Gala, Let a Boy Cry, New Order, Regrets, Eurythmics, Here Comes the Rain Again. E começamos o programa de hoje com Left Moon Devices dos Pet Shop Boys. Mais uma versão das milhares que existem e sempre boas, né? Como eu disse, eu ainda não conheço uma versão ruim dessa música, não, né? Se bem que tem maluco pra tudo, né? Mas se fizerem ruim, eu não toco aqui. Isso é uma regra. Você está ouvindo Flash House. 6h36. Wilson Rádio Serviço. A cada 2 segundos, um paciente no Brasil vai precisar de uma transfusão de sangue. Até o fim deste comercial, cerca de 15 pessoas precisaram de sangue. Com seu sangue, você pode salvar 3 delas. Se você tem entre 18 e 65 anos e pesa mais de 50 quilos, não deixe pra depois. Doe sangue. Nos fins de semana, a Rio Sul Rádio tem uns programas legais. Flash House. Rio Sul Rádio. Mas eu não posso ouvir nesses dias e horários. É só conferir o podcast da Rio Sul Rádio. Lá você ouve os programas quando e onde quiser. O podcast está disponível no endereço podcast.riosulradio.com e também nas principais plataformas. Voltamos a apresentar Flash House. OMG Pandora's Box é um trunfo da DJzada. Na época lá, 1993 ou 4 ou 2, alguma coisa assim, é por ali, né? Só que a versão era bem comercial, né? Aquela que enchia a pista de mulherada, né? Por consequência, os valetes iam atrás. Era muito fácil isso. E era bacana, né? Mas essa versão que eu trouxe agora chama-se Diesel Fingers, que é da época também. Tá dentro do disco importado ali, cheio de versões, tem essa versão também. E é muito legal. Vale a pena ser apreciada. Aumenta o volume. We'll be right back. Will I see you again? Will I see you again? Will I see you again? Sounding like a rhyme. Our paths may cross against the odds to wreck the plans you made. Among the crowd, a face that smiles to melt your masquerade. If only I could see you, such a stranger deep inside, and let you know that when you were so sure you really lied. If only I could see you, says the voice within your brain, a reason. You know you're making me work so hard. That you give me no, that you give me no, that you give me no, that you give me no soul. I hear you calling, oh baby, please. Give a little respect to me. I hear you calling, oh baby, please. Give a little respect threatens everyone.

a sailing on a censorship, riding on a hitless horse to make the trip.